Este podcast não é recomendável para menores de 18 anos. Possui linguagem chula, ofensiva, piadas sem graça e participantes mal educados. Se você é puritano, politicamente correto, não tem senso de humor ou se ofende facilmente, não ouça este podcast. Let the carnage begin! Hoje no Tosco Sem Rachada Podcast a gente vai falar sobre um dos mais famosos álbuns do rock and roll, inclusive aí, né, que acompanhou um movimento que a gente vai saber se foi um movimento mesmo de verdade ou se foi pura balela dos marqueteiros por aí. A gente vai falar sobre um álbum que faz 20 anos esse mês. Que suspense, cara, fica nervoso já. Qual é? É o número 5 do Legião Urbana! Da hora, cara! É o Giz lá, né? O Giz! A gente vai falar sobre o que, porra? Zé Ramalho! É o álbum de figurinha da Copa de 86! É a Copa de 90! Sobre o que, seu Nono, que nós vamos falar? Nono tá tímido. Eu sei, é um álbum aí, de 90, é um álbum. Álbum de figurinha. Figurinhas. Figurinhas? É. É um álbum dos famosos aí. Hoje a gente vai falar sobre o segundo álbum do Nirvana, em Nevermind, um álbum que é... Eles têm outro álbum do One Play? Sempre tem, né, cara? Já lança direto o One Play. Só tem especialista, falando. É, detalhe, né? Bem lembrado que hoje aí um grupo de especialistas que ainda não chegou. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é o Zé falando. Aqui é o Bruninho. Aqui é o Bart. Aqui é o Vinícius. E o Bruninho. Vai mesmo, vocês perderam tudo. Apelou, perdeu. Vamos pros e-mails, daqui a pouco a gente volta. Aqui é o seu Lulu, cara, espera aí. I am Bosco Meio. Mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Sessão de e-mails e o feedback dos nossos ouvintes aqui, senhor Alemão. É isso mesmo que você acabou de falar. Cara, antes de lermos aí os e-mails e agradecer a galera aí pelos feedbacks, né? Temos que falar aí que a promoção Cabaço em inglês, né, cara? Opa, famosa, hein? Ainda tá de pé. O Cabaço tá de pé ainda. Temos somente duas opções por enquanto. Até quando vai a promoção? Só pra saber, assim. Então, vamos finalizar nesse episódio, né? A gente lança esse episódio e a galera manda pra gente aí como é a palavra cabaço em inglês, né? Não a tradução literal, igual muitos colocaram ali, cherry e tal. A gente quer novas opções. Entendi. É o pessoa cabaço, né? Isso, é. Entendi. E, assim, a gente não sabe a premiação ainda, mas a gente vai fazer o seguinte. Depois de escolhidas as melhores, a gente vai colocar no site, fazer uma pesquisa que vai ganhar. Aí os ouvintes vão escolher a melhor opção. Né? Beleza, sortear aquela barraca da Campus Party, né? É, então, exatamente. Mas, é assim, aí... É... Mais ou menos isso que a gente tá imaginando, mas enfim. Por isso, mande aí, né, se você tem outras sugestões aí, que no próximo episódio a gente já vai colocar aí as melhores. Seja criativo, cabal. Tosco pesquisa, Alemão. Vixe, e aí, como foram os resultados? Tô gostando muito do resultado. Aliás, tô até me surpreendendo com o resultado. Se surpreendendo. Com... fala certo, pô. É um podcast... Cultural, né? É, gutural. Esse é o verbo mitando, né? É a mesma coisa. Então, a gente tá fazendo a pesquisa aí, gostando muito do resultado, me surpreendendo com os ouvintes do Tosco Chanchada. A galera tem abraçado mesmo aí a causa aí, e por isso, se você ainda não respondeu, aproveita, link aí abaixo no post, responda lá, que é importante pra nós, beleza? É rapidinho, só 150 questões, coisa rápida, né? E se você acha que a gente deve divulgar aí os resultados, né, pra todos os ouvintes, deixa um comentário lá, falar assim, ó, oh, gostaria de saber o resultado. Dependendo de como... Vou deixar meu comentário. É pra mim que você tá falando? E aí você deixa lá se você quer saber ou não o resultado, e dependendo da quantidade de pessoas interessadas, o resultado da Tosco Pesquisa a gente vai divulgar. Firmou. Agradecer também, Alemão, o pessoal do Discada Cast aí, né? Discada Podcast, na verdade, né? É, fala certo, mano. Aí a gente foi citado, né? O Tosco Chanchada foi citado no Discada Podcast número 17. É verdade. Falando sobre podcasts lá, galera... Meu podcast dos outros. Galera aí... Teceu vários elogios até, né? Você viu? A gente percebeu também que os ouvintes são mais retardados em algumas situações do que a gente imagina, né? O Eduardo Fofo participou lá. Tava, né, lá também, né? E ele gostou, cara, assim, diz que a gente cita bastante ele no podcast e tal. Rolou até um... A gente já tem um clima, né? É, assim, as pessoas ficaram com inveja, ninguém fala meu nome aqui e tal. É. A gente gosta do Eduardo Fofo, né? É, cara, ele é... Fofinho! Seu Nono! Ele depila, né? Seu Nono, o que você tem aí pra dizer? É um pau aqui pro seu, filho da puta! Que isso? O que você tá falando? Quem tá aí? Vendado, pô! É. Seu Nono, e como é que tá aí aí da igreja e tal? Como é que... Na verdade não é a igreja, né? É um Ah, é? É um templo. É um templo? É o templo da perdição. Sim. Porque... Qual é a pergunta? Do que é que tá falando? Tava falando do lembrei, do Saravá. Então, né? Hã? Ai, caralho. Eu não posso ficar sem comer, não, mano. Não dá, né? A coisa tá difícil aqui, não mano. Dá, né? Tá foda. Você tá fazendo jejum, é isso? É, porque lá no Saravá, você não pode comer as coisas que você gosta, geralmente. Só carne de bode, né? Essas coisas mais... Sim, pro Satanás, né? Porque é direcionado ao demônio. Sim. A coisa. E não tá fácil, viu? Ah, é? Tá difícil? Vinícius. Aproveitar também, Alemão, pra agradecer os ouvintes citados no podcast sobre os cabaços aí, né? E tal. Sim. Ouvintes que mantêm o espírito Tosco Chanchado de levar tudo na esportiva, a galera se diverte junto com a gente e tal. Isso aí. E a gente queria agradecer também, já foi citado aqui, mas o Eduardo Coço, né? De novo. Né? Ao Edson Oliveira aí, que mandou aquelas histórias idiotas pra gente, mas que... Né? Histórias idiotas é ótimo. O Rafa Tatá, que levou também... Tá de Bauru, né? Né? Que levou na esportiva e tal. E o Mr. S0 aí também, que... Opa, Mr. NX0. Que deve gente dar boa. Muita risada lá no Toscochete também, ou seja, né? Gente boa. Que tem muito o que fazer, né? Muito, nossa. Eu só não entro no Toscochete porque faz 15 dias que tá fora do ar. A gente podia transferir isso pro site, né, cara? Já? Será? A gente podia... Ouvinte do Tosco Chanchado, o que você acha da gente transferir o Toscochete... Para Tosco site para o chat. O site mesmo do Tosco Chanchado, ao invés de usar esse recurso do MSN, né? Ou se o ouvinte também tem outras sugestões aí, escreve aí no post, manda um e-mail pra gente. É, meu, a gente lê. Mentira. Mas pode escrever. Aproveitando o embalo também, mandando um abraço pra Jabur Hill. Isso. Inclusive, Jabur Hill, se quiser convidar a gente, né, Pedro? Né? Pra ir no casamento dele, estamos aqui. Manda, é só mandar um carro que a gente vai. É verdade, cara. A gente podia ir pra lá, né? Desde que a gente fosse convidado. Claro, né? Porque tá difícil, né? Imagina a gente chegar de bicão lá, que massa. De biquíni, então, Jesus. O Jabur Hill falou que seria uma honra ver a avó dele dançando com seu Nono, cara. Meu Deus! É, que é a dança do cu frouxo. Que bosta, velho. Ah, imagina que bateção de osso, cara. Nossa, socorro. Abraço também pro Alexandre Nerdmaster, pro Almighty, pro Guizão do Nerdrops, pro caro Fat Frog. O Bison do Street Fighter. O Carlos Torinho. Um abraço pro Super Mario Bros. Vou citar todos os meus heróis de infância. Abraço pro Murilo, a Bula da Rádio Animix também. Pro Goku do Dragon Ball. pro Ray Jackson, cara. Como é que você espera? Um abraço pro Ray Jackson do Grande Dragão Branco. Ray Jackson, eu espero que você um dia ganhe o comitê ainda. Mas quer, senhor Lu, quer mandar um abraço pra alguém também? Um abraço aí pra... O... Vamos pros e-mails, porra. E-mail, Renor. Recebemos um e-mail aqui de José Luiz, de 38 anos, do Rio de Janeiro. Olha aí, você, cara, viu? Terra de Jaburrinho, pra onde a gente vai lá no casamento. É, verdade. Esse não é um indireto. Esse é o primeiro e-mail que envio. Sou um grande fã, fã com N. É assim que escreve, cara? É? Nunca tá bom, me parei. Enfim, Irrelevante. Sou um grande fã do programa. Na categoria humor, não existe outro podcast tão bom quanto o de vocês. Os comerciais de produtos fictícios... Fictícios que vocês fazem são hilários. O personagem seu Nonô é um achado. Nossa, é um achado, é o elo perdido, né? É um achado, é um fóssil. O personagem seu Nonô é um achado. Inclusive, se couber uma sugestão, seria interessante. Se possível, que o seu Nonô tivesse um espaço dentro do programa só dele. Nossa, algo de curta duração, tipo 5 ou 10 minutos no máximo por programa. Seria uma coluna do tipo Histórias do seu Nonô, onde ele contaria histórias de sua juventude. Ou o seu Nonô responde? No caso do seu Nonô responde, a gente tem no Fast and Fun que o pergunte ao seu Nonô, né? É uma opção, né? E ele fala que é onde o seu Nonô leria e responderia perguntas enviadas por ouvintes do programa ou criadas por vocês mesmos. É legal, mas o povo não manda, né? Não manda. Então depende dos outros. Inclusive, desde já, me candidato para este quadro. Olha aí, perto. Caso ele venha um dia existir. Admiro muito esse respeitoso, experiente e bem apessoado senhor de meia-idade. Meia-idade. Que se tornou pra mim, ao longo dos episódios, um exemplo de tudo que um homem deve ser. Não sei qual o motivo de vocês lançarem os programas com um intervalo de tempo tão grande. Pera, se você quiser falar o motivo, já pode falar. Então, não, eu já falei várias vezes. É, já falou, não vai falar de novo, não. Enfim. É que não dá tempo de vir lá não fazer nada mais. Nada, não dá tempo de ir na igreja mais. Tá foda. Não dá. Tá até pedindo no bar, mas na igreja não. Então, certamente deve ser algo sério, como falta de tempo, por motivos de trabalho, estudo ou outras coisas da vida pessoal. Mas torço para que essa fase passe logo e vocês voltem com força total. Nós também. É, pois estão fazendo falta. O Tosso Chanchado é o único podcast que já me fez engasgar e gomitar de tanto rir. Ó. Oh. Aí morre. Aí morre, cara. Morre do quê, né? Você morre do quê? Ele tava ouvindo um negócio lá, de repente surtou. Pensa que o cara tá louco, né? Né, cara? Mas beleza, abraço aí, José Luiz. Aí, 38 anos, Rio de Janeiro, cara. Ah, você viu? Não, mande um recado pra ele. Eu quero, seu Luiz. O seu Luiz foi de pastela na Esmeralda. Não é isso. Não, né? Zé Antônio. Cusão do caralho. Por que você não morre, ô praga do inferno? Tá aqui enchendo o saco, meu. A gente tá aqui, ó. Para, senhor. Você tá muito sem educação. Vou deixar pro alemão, então, alemão. Tô fazendo yoga agora. Alemão. Alemão. Oi. Aí, o que que o Luiz, José Luiz, 38 anos, Rio de Janeiro deve fazer, alemão? Ah, Zé Luiz. Fica ligadinho na gente aqui que... Recebemos um outro e-mail aqui também de Danilo Postatini Moreno. Moreno. Ei, Moreno. Ele tem 29 anos e é programador. Olha, é o primeiro cara que fala que é programador e não garoto de programa pra fazer aquela piadinha que todo mundo faz. Não é? Não é, que bosta, né? Ele diz... Brincadeiras à parte, quero parabenizá-los pelo cast. Conheci o Tosco através do Pauta Livre News. Que bosta, né, cara? Imagina o cara falar, puta, perdi tanto tempo ouvindo Pauta Livre News quando existiu o Tosco Chanchado. Abraço pro Hugo, abraço pro Torinho, pro Panda. Abraço pra toda a galera lá do Pauta Livre News, que são parceiraços do Tosco Chanchado. É. E digo mais que dei muita risada e passei muita vergonha escutando vocês, principalmente em ônibus e no trabalho. Olha aí. Onde todos acham que sou louco e fico rindo do nada. E é, né, cara? Mas a pior vergonha de todas foi em uma entrevista de trabalho, onde cheguei para o entrevistador e me apresentei. Ele se apresentou e disse: o seu nome é Marco. E agarrei na cara dele, não preciso nem dizer que não fui contratado. Puta. Ah, eu não acredito nisso, cara. Ouvindo o sotaque e a quantidade de bosta que vocês falam, me lembra muito meus primos e amigos de Ourinhos, onde passava minhas férias quando era criança. Olha aí, perto aqui, hein? Perto, pessoal de Ourinhos, gente boa pra caralho. É. Quero parabenizá-las principalmente pelo episódio sobre cerveja. Olha aí, cara. É, uma verdadeira aula, pois até pouco tempo eu compartilhava com o Perna a arte da pedreiragem no que diz respeito à cerveja. É isso aí. Ah. Eu mudei um pouco, viu? Agora eu tô mestre de obra, né? Mas... Bom, ele diz isso aí. Abraços, Danilo, Pastini, Keep Rocking. É isso aí, cara. 29 anos. Ele manda aí observação, Perno. Não, eu não posso ler o PS, cara. Ele diz assim: senhor PN, vai tomar no brrr, pá, beleza? É. Vocês já sabem o que que é, né? Senhor Oscar, né? É. O cara que nem agradeceu a gente por ter sido o nome do prêmio Oscar da Tosquice. É verdade. Mas um abraço também pro Pedro Nogueira aí, que leva também sempre na brincadeira aí, as coisas que a gente fala aí e tal. É um dos ouvintes que já sabe a pegada do Tosco Chachado, né? Nosso amigo, né? Abraço! Abraço pro Ricardo Ferro aí, que mandou uma sugestão de cabaço em inglês, como Steel Cable. Gostei, gostei. Steel Cable. Faz sentido, vai entrar pra lista. Abraço também pro Mark Ellison, que diz que o nome dele é Éder. É, foda-se. Não quer dizer nada. É. E ele diz que faz 2 anos que ele não cabaceia. Acho que talvez seja porque faz 2 anos que ele ouve o Tosco Chachado também. É verdade, é uma feliz coincidência. Né? Não, não é coincidência. Na verdade, ele virou gente, né, cara? É, e o que que ele diz aí, irmão? Ele diz: meu nome é Éder. Dane-se! Eu sou um exemplo que cabacismo tem cura. Eu nunca fui cabaço que se classifica nesses citados, com S, tá? É. Diga-se de passagem. Ele é um analfabeto. É, analfabeto. Cabaço. Eu era mais o cabaço do tipo que o Vinícius era naquela história lá da sinuca com as mulheres do bar. Nossa, é velho. Nossa, cara. Esse episódio é velho, hein, cara? Eu nem lembro. Ah, é o que ele participou. É, pô, é o único que ele ouviu, né? Hoje eu estou curado. Não sei dizer uma receita certa pra cura. Mas você tá em cachaça, tá no meio disso tudo. Não, você tá em cachaça, não. Você tá no meio da você. Não, você tá no meio de você. Ou da cachaça. Ou a cachaça no meio da você. Enfim. A não ser que seja uma garrafa fina. Enfim, não quis dizer porra nenhuma. É, Marques, morra. Enfie seu nome no cu. Olha, só pra constar, você pergunta: espero ter ajudado alguém com o meu depoimento. Não, não ajudou. Não, não ajudou nada, inclusive atrapalhou bastante. É, atrapalhou a letra de e-mails. É, nunca mais escreva pra gente, por favor. Valeu, Marques, aquele abraço. Se você quer mandar seu e-mail também, mande pra onde, alemão? Manda pro e-mail do Tosco Chachado, que é e-mail@toscochachada.com. Siga-nos no Twitter. Tô falando meio grosso porque eu tô com um arroto entalado. Arrota logo, porra. Nossa! Linguiça! É chachicha, cara! Geladeira aberta! Caixa de gordura. Siga-nos no Twitter, o link de todos os Toscos Chachadeiros está aí no post. É, se você puder atualizar o meu, porque eu mudo toda semana de nick, então o meu tá velho. Hein? Cabaço. Não, cabaço. Não é esse, não. Facebook. Estamos lá também. Isso. E mande seus e-mails, comentários, mande seu feedback também via Twitter, enfim, se baixa, comunique com a gente, baixa o episódio, passa pro teu amigo, passa a mão na bunda do teu amigo também, passa de ano, cuidado pra... passa roupa, passa rola também, passa grana, pô, enfim, faz qualquer coisa A vida é sua, faz o que você quiser. Valeu, galera, aquele abraço. Ah, meu trabalho de filha da puta. Você não, não, hoje. Convida eles pra igreja. Tô fazendo yoga agora. Academia de Artes Marcial. Sangue no zóio. Todo mundo sabe que as artes marciais deixam a gente mais melhor preparada pra brigar na rua. Então, o que você tá esperando pra vir pra cá? Aqui nós ensinamos você a matar os outros, a bater nos outros até os outros ficarem desmaiados. Nós ensinamos você a quebrar os dentes dos outros com o pé, pisar na cabeça dos outros até sair um miolo pela orelha. Nós tem professor de briga profissional, com facão, inchada e pé de cabra. Academia, sangue no zóio! Aqui cê vira homem! Acho que a primeira questão, assim, pra começar a falar alguma coisa do álbum, é relembrar o que é o grunge, que é um negócio já meio contraditório, meio complicado de definir. O que você acha, Zé? Mas define aí. Essa foi boa. Sabe o que eu acho? Resumindo a introdução, vai começar. Resumindo o que é o grunge, o que você acha? Cara, todo mundo sabe que eu odeio grunge, cara. Fala, grunge, mano. Ah, cara, pra mim... Ó, grunge foi definido pelo Mark Arma, do... Sub Pop, o termo grunge, que era uma corruptela, a palavra garage. Corruptela, ó. É um sinônimo de boquete. Pô, paga um corruptela pra mim, rapaz. Corruptela, que cabaco. Corruptela, cara. Era pra falar das bandas barulhentas de Seattle, que tocava na garagem e tal. E agora, uma coisa que nunca ficou definida direito, que não dá pra definir, é estilo grunge de banda, porque cada banda é um jeito. Isso aí, pro pessoal que mora lá nos Estados Unidos, é meio lixão, né? Lixão, assim. É porque, assim, um significado também, que é o sujo, né, do grunge, o pessoal fala também que tem relação ao estilo dos caras que tocavam, que era o cabelo todo zoado, calça rasgada, né, aquela flanela xadrez ali não era proposital. Lá nos Estados Unidos tem o Nesp também? Então, né? Não, isso aí é um Woodstock, vai ser outro programa. Né? Era tudo white trash. Era, né? Só pra me entender, só. É, eu acredito, cara, que a galera dos anos 90 ali, o pop tava muito forte ali e tal, Michael Jackson, Madonna, tava mandando ver. Rock set. Rock set, é verdade, né? Verdade, isso também passa por essa Duran Duran, né, cara? Rock set é grunge. Nem vamos começar a falar do pop, porque senão a gente não para. Gente. É assim, o Iggy Pop. Putz. Não, não fala de Iggy Pop, porra. Dá um compra aí. Acho que nem pinto ele tem mais, cara. Caiu, tá tão velho. Meu. Mas enfim, eu acho que como o pop tava muito forte, assim, o rock and roll, acho que nessa época o que saía mais era mais o metal. Era assim, o hair metal, cara. Né, o thrash. E assim, o que era popular no rock and roll era o hair metal, né? Todos aqueles movimentos que tinham no rock mais sujo a sua cara, eles até num primeiro momento eles são relevantes, eles vendem, mas eles não duram muito. Então o mod foi um movimento curto, a gente pode dizer que durou 3 anos ali, de 63 até 66, antes de começar o rock psicodélico. A mesma coisa aconteceu com o punk, começou em 77 e 80 já não existia mais. Já começou a ser substituído por um rock um pouco mais gótico, na figura do The Cure, né? Uma coisa mais... É tudo modinha, você tá falando que é tudo modinha. Não, a impressão que dá é que os movimentos dentro do rock and roll duram mais ou menos 10 anos. A cada 10 anos tem um estilo novo aí no rock and roll, uma pegada diferente. Eu acho que assim, o rock, pra ser rock, tem que ter toda aquela revolta, aquela barulheira, caramba, quatro, parece que daí o mercado vai matando isso. Você tem um movimento bacana lá, sujão, que é o verdadeiro rock and roll mesmo, vai matando, vai virando rock dos anos 2000, por exemplo. Se venderem para... Não é isso, cara, o mercado quer as coisas. Eu acho que a cada, sei lá, 15 anos, é preciso que surja um rock que seja feito com uma cara um pouco mais de revolta. E aquilo, eu acho que essa é a linha de raciocínio que eu queria comentar. Teve nos anos 60, no início dos anos 60, depois no final dos 70, e de 77, quando surgiu o punk, até mais ou menos o início dos 90, nós tivemos ali quase 15 anos em que o rock ele foi meio que dominado por essa coisa. Um heavy metal um pouco mais... Abichalhado. É, como é que eu posso dizer assim? Abichalhado, afrescalhado. Não, era um rock que teria que vender. Que foi feito pra vender. Vamos dizer assim, o hair metal. Eu não diga que é só comercial. Eu não diga que é só comercial. Então, mas é um estilo que o pessoal curtiu. Sim, mas era quase uma sinfonia, então, sabe? Era feito com uma produção, 15 guitarras, som de gongo, esse tipo de coisa. Que pra mim isso não é muito a ver com rock and roll, cara. Super produzido. É, eram super produções, assim. Todos eles, todos os rock que vendiam eram rock de super produção. Inclusive os clipes do Iron, né, cara? Daquela época, nossa, são todos super produzidos, né, cara? É porque o dinheiro do Iron acabava, porque eles tinham que ter 4 ou 5 guitarras em cada música. Isso dava... Só a força gasto que chupava aqui lá, né, cara? E a conta de luzes, cara. Cara, é um exagero dizer que o grunge, musicalmente falando, seria... Não, mais ou... não é um exagero. Quer dizer, mas continue. Mais ou menos assim. Não, uma é mais ou menos uma mistura da atitude do punk com o peso do metal da época. Atitude é palavra de cavalo. Atitude. Se eles tinham ou não, eu não sei, mas enfim. Eu acho que a maior influência do grunge tá no pessoal do final de 60. O Iggy Pop, que já foi citado aqui, o Velvet Underground. Os hippies. Não, os hippies. Tá louco? Ah, que droga. O John Lennon. O John Lennon era mais hippie que o Iggy Pop. Eu tinha que falar alguma coisa. Não, pelo amor de Deus. É, eu tinha que falar alguma coisa. E a influência, entendeu? E a influência do próprio punk rock norte-americano, cara. Não dá pra falar de Nirvana sem falar do que o Ramones foi do Nirvana, cara. Que a influência é clara. É, e as referências das outras bandas assim que surgiram um pouco antes do grunge, que é o Melvins, que eu acho que até, não sei se o Screaming Trees entra nessa, mas... Mas cara, eu acho que assim, acho que não é bom, revolução, cara, que a gente fala, não foi quebrar tudo assim, eu acho que foi uma evolução, cara. Tem muita coisa dos anos 80, por exemplo, as bandas começaram, o grunge mesmo, eles lançaram o primeiro EP em 86. La Grunge, né? Não foi, não é, grunge não. Grunge não era dos anos 90, cara. Começa nos anos 80. Começa tudo de top, né? La Grunge, né? O baterista do... Caralho. O baterista do Guns tocou no monte de banda grande. Nos anos 80. Mas o que o Grunge queria passar, afinal? O que é dos caras, velho? É interessante. O que é dos caras, mano? Pra mim, são uns caras meio chocão, velho. Eu acho que uma coisa que impressionou também foi a MTV. Uma coisa que a gente não pode negar é que a MTV deu uma força do caralho quando o Grunge atingiu o mainstream. Não, eu sei, mas o Vinícius falou assim, o que eles queriam passar? Eu acho que não tinha muito disso não, cara. Eu acho que assim como o punk, foi um movimento feito pra cara que não sabia tocar rock, porra, você entendeu? Eu acho que o grunge tinha um pouco disso aí. Meu, pra você fazer rock nos anos 80, cara, você tinha que ser músico absurdo, cara. Uma isso pergunta, grunge, assim, é isso que o grunge quer passar, cara. Polêmico. Música polêmico. Não, mal feito. Às vezes os caras falam assim, não, vamos fazer um som cru, um som não sei o que, não sei o que. Isso é desculpa pra incompetência? Sim, claro. O Ramones, os caras do Ramones falaram que o sonho deles era tocar que nem os Beatles, cara. A gente sabe disso, até o nome Ramones ainda aí, pô. Né, da alcunha do comandante. Não, peraí, Ramones é melhor que Beatles, pô. Vai tomar no seu cu, Zé. Não, é a minha opinião. É o que o Joe Ramone dizia. Eu quero que o Beatles se foda. Eles queriam tocar que nem os Beatles tocavam. E não conseguiam, por isso que eles fizeram punk rock. É, nós estamos aqui pra xingar bandas e ofender fãs. Não, mas anuncia o nosso próximo filme aí, ô Bart. Fala de Beatles versus Terminador do Futuro. É quando sai isso. Fãs de Los Hermanos versus Aliens. Não, vai, mas isso é pra outro papo, cara. Certo, mas assim. Que tipo de papo? A gente ouviu falar que as três maiores bandas, assim, quando o grunge estourou, era o Nirvana, o Pearl Jam e o RBM. E o Roupa Nova. E o Soundgarden. Tá, todos eles entraram no rótulo grunge. Mas essas bandas não tem nada de parecido. Não, realmente o som delas são completamente diferentes, não tem nada a ver. O Soundgarden puxou com um lance mais pesado, mais pra um lado mais metal e arrastado. Isso prova, né, Bart? Que é mais um estilo de vida mesmo. Não um estilo musical, como o Bart tinha falado agora. Mas o estilão da galera ali, da trupe. Uma coisa que foi marcante, né, pro grunge, pelo menos lá em Seattle, é que todas as bandas eram uma putaria musical. Tipo, o Nego tocava em 3, 5 bandas, sabe? Se você pegar a formação das bandas, é tipo o Nego tocou em tudo. Então. Ah, Todo tipo, viu como tem influência do hippie? Amor livre de banda, né? Não é só musicalmente, assim, não é só o tipo de som, mas as letras também, a intenção das bandas, dos compositores. Alice in Chains fala de droga, basicamente. Basicamente, droga. Depressão, né? Depressão e. Viagem de ácido. Volta pra droga. Bom, o Soundgarden tem um pouco mais de variações, apesar de também estar muito lance de droga, claro. É, também, não, mas todos têm um pouco de depressão, né? Os anos 90 foi depressivo, né? Então vai ver que é isso, cara. Talvez seja isso. Então. É a depressão, é o rock depressivo. Pronto, começou com o Brasil perdendo a Copa. Mas a depressão do. Mas a depressão. É por isso que o Hendrix fala que o Nirvana é o pai do Emo Core, né, cara? Só que não é, né? O Hendrix não tá aqui, vamos ver. Seguinte. Bom, mas a depressão dos anos 90 não era depressão do jeito que é hoje, cara. Que eu ouço uma música indie hoje, eu tenho vontade de matar o cara, matar quem gosta das merdas. Que é aquelas depressão do caralho, a musiquinha no violãozinho. A mulher vai sair matando em cima da gente. Você tá ouvindo coisas que incentivam o ódio, cara. Eu sei, eu tô. Sou a favor do ódio. É, depressão do caralho é broxa, né, cara? Depressão do caralho. Caralho, deprimido. Mas já pega um som do Alice in Chains, cara, é pesado, é legal, tem uma percussão bacana, um som bacana. Você não, se você não prestar atenção na letra, ela não é depressiva. Ela é arrastada. O som é. O som tá é. Sendo, é. Tá às sendo. Vezes você pega um som Outshine do Soundgarden. É pesadão, é legal pra caralho. Se você não prestar atenção na letra, você não vai falar que é deprê. Mas é o cara falando, tipo, ele acordou. Bom, você com a bola esquerda torcida. Como não tá conhece inglês, então é tudo elegante. É, eu ouvi porque eu jogava Hot Head. Será que tudo isso aí não foi chamado de grunge? Porque todas essas bandas, elas foram abraçadas por um público que tava querendo algo novo. Então, na verdade, como todas elas foram abraçadas pelo mesmo público, precisava identificar esse público que ouvia exatamente essas bandas, que estavam fazendo um negócio diferente entre elas, mas também diferente dos anos 80, digamos assim. Essas bandas, acho que elas atingiram o mesmo público. E aí, todas as bandas que atingiram esse público específico passaram a ser chamadas de grunge. Talvez seja um pouco por causa disso. Cara. E essa é a história da criação do grunge. Tá, mas assim, os anos 70 influenciou os 80, tá? E vice-versa, assim, para... Vice-versa não, peraí, como os anos 80... Peraí, quando ele voltou lá. Usei as palavras erradas, mas na verdade sim, desde os anos 50 pra cá, a cada década, uma assim influenciou a outra, acabou influenciando a outra. Mas o grunge influenciou alguma coisa depois dos anos 90, ou o grunge morreu? Legado, qual o legado? O legado do grunge, na verdade, foi fuder o rock, sério, fuder o rock, pelo menos segundo o cara da Spin, que escreveu um livro só sobre isso, Revolução Ocidental, que não tem no Brasil. Ele falou que fudeu o rock, porque não sobrou nada, ficou um hiato, não tem nenhum. Mas não teve nenhum rock bacana, não teve nenhuma banda bacana. Depois que morreu o Kurt Cobain, o Pearl Jam meio que começou a trabalhar melhor as músicas, ele saiu daquele lance de banda de garagem, na verdade eles nunca se venderam assim também. E aquele som pesado, aquele som, ou então aqueles sons inovadores dos anos 90, morreu ali, acabou ali. E aí veio o New Metal meio revoltado, assim, que com tudo que não virou nada. O que esperava daquelas bandas que não virou nada. Há uns 5 anos a MTV fez um programa em que falava de influências de grandes bandas. E eles tentavam ver qual era a influência que o Nirvana tinha, por exemplo, na música recente. E disseram que a grande influência, por exemplo, seria os Strokes. Talvez por causa da despretensão na hora de fazer música. Só que, na verdade, a despretensão pela despretensão não foi uma criação do Nirvana. Isso já existia lá no Velvet Underground, 20 anos antes do Nirvana. Então dizer que a despretensão do rock atual, de algumas bandas do rock atual, é uma influência do grunge, é um pouco de exagero, porque isso já existia antes. Relaxo é da humanidade. Relaxo vem desde o macaco da puta lá, velho. E também tecnologia nova, né, cara? Nem que pode gravar em casa, banda agora, então ele vai gravar do jeito que quiser, tosco. Sem a MTV, o grunge ia durar por muito tempo. Ah, cara, não sei se o Michael Jackson seria o que é sem a MTV, né, cara? Acho que a verdade é, sem o Kurt Cobain, o grunge ia durar por muito tempo. Ia durar bastante, cara, porque tá tocando até hoje, pô. Mas você falou que depois que o Kurt se matou, o grunge sumiu. Não, mas não é que o grunge feito, mas não sumiu, alemão. É que não criou nada, não evoluiu, não teve uma evolução. Foi como se fosse o Neandertal, parou lá. A evolução tava vindo lá de trás, cara. Silverchair foi o último? Porque teve Kingdom Box depois. Das que saíram, assim, né? Porque eu não lembro de nenhuma outra banda, assim, que pegou o finalzinho do grunge, assim, que Silverchair veio em 97, né? Por aquilo que pareça, o grunge ainda persiste pelo próprio Pearl Jam, né, cara? Ele tem que estar atuante ainda. É. Claro que já é um pouco longe daquela pegada do início dos 90, mas é a única coisa daquela época que continua ainda. Mas o Alice in Chains voltou agora e ele tá com a mesma pegada de... É verdade. Agora é o seguinte, o impacto que tem na música não é mais o mesmo que eles estiveram usando no Beto, mas eles continuam no mesmo pegado, meu. Foi um ramo que não vingou mais. Depois, na árvore evolucionária da música, o grunge é um galho que parou no meio do caminho. É um galho que partiu. Eu tô ficando deprimido, gente. Eu gostei de falar galho que partiu. Parou de crescer. Não, você falou na árvore da música, cara. Você quer coisa mais gay que isso? Quem tem gay em árvore? A árvore da música, as flores são os emos. As flores são os emos. Essa foi a colaboração. O emo nasce direto do tronco. Já, agarrado. Agarrado, sim. Eu acho que o que foi bastante interessante na época do grunge foi o mainstream, as gravadoras abraçarem bandas que tinham propostas diferentes umas das outras mesmo. Porque hoje em dia, uma banda sai num estilo de som aí e faz sucesso, daí saem 200 bandas com o mesmo estilinho. E tanto é que saem as bandinhas dos anos 00 aí, tudo D não sei o que, D mais, D. São todos iguais, cara. É tudo umas bosta. Eu não conheci, eu fui conhecer o grunge depois que acabou o grunge, né? Acabou assim, a febre. Uhum. Porque nessa época eu só ouvia metal, cara. Eu ouvia muito Red Hot. É, eu fiz o caminho inverso do que a maioria faz. Comecei ouvindo as coisas do século XXI, digamos assim. Depois que eu fui começar a ouvir mais coisas lá de trás, assim. Essa até é uma pergunta que eu ia fazer. Qual foi a influência desse rock do grunge no Brasil nos anos 90, cara? Foi uma coisa bastante sentido ou só depois? Foi, teve o Biquinho Cavadão. Já falamos aqui do traje de rigor. Pois é, não tem nenhuma banda grunge nacional, né? Ou tem? Atualmente tem. Hoje tem. Atualmente tem uma que até brinca, que fala que é que eles fazem o grunge universitário. Nossa senhora, cara. Hangovers. É grunge no Brasil mainstream, acho que nunca rolou nada, né, cara? Você conhece alguma banda, Vinícius? Grunge nacional? Eu não conheço nenhuma banda nacional, mano. De rock, grande, né? Eu nem curto música, velho. Eu tô fazendo aqui. Eu sou surdo, né? Seu nono. Falando em surdo, seu nono. Será que ele Cuba, cara, puta. Eu tô escutando bem, velho. Só ouve o que interessa. O senhor que viveu lá em Seattle. Quando surgiu o movimento lá, o que o senhor achou daqueles meninos lá fazendo aquela barulheira com as guitarras? Não gostava. Nem quer falar sobre isso. Não quero, não. É coisa minha, pastor. O senhor gosta de camisa xadrez, senhor? Eu uso. Muito. Tipo Los Santana, assim? Não. Tipo grunge. Eu amo grunge. Curte cobaia. Ô, cara. O senhor tem falado com ele, senhor? Falo muito com ele. Mora ali no Jockey. Jockey Club. E ele tá bem, seu Nono? Ele tá fazendo um projeto novo aí. É? Kurt Cobain e os Incríveis. Tocando grunge universitário agora com os colegas do Barney aí. É o White Grunge. É o Grunge de Deus. Brasil, Rio de Janeiro, terra das Olimpíadas de 2016. A Tosco Chanchada Translations traz para o Brasil curso intensivo de inglês para ladrões Zé Pequeno. Zé Pequeno, caralho. Agora é Joseph Little, Edson. Edson tá ligado. Hey! Aí, rapá, você que é um ladrãozinho de merda, desatualizado, a parada aqui é globalização. Se você não der um update, você vai passar fome nessa Olimpíada, rapá. Com meu novo curso, você vai aprender a roubar os gringos na língua deles. Itson, Itson tá ligado. É um método prático, fast e eficiente. Vamos ver aí um ladrão que vai roubar os gringos que não comprou nosso curso. Solta aí. Aí, maluco, passa a grana. Sorry, boy, I don't speak Portuguese. Bye, bye, bye, bye. Sorry, man. Aí, tá vendo, brother? Venda perdida, cliente insatisfeito. Esse aí vai ter problema quando chegar na quebrada, rapá. Agora solta aí, o cara que comprou o curso de Joseph Liro e tá atualizado. Ei, Yankee, send me your money, motherfucker, now. Olha aí o puta bullet in your fucking head, man. It's on. Ok, ok, ok, take everything, everything, all money, all money. Aí, rapá, é assim que se faz. Ladrão que estuda se dá bem na vida, rapá. E se você não tiver inteirado das paradas, você fica pra trás, só vai virar ladrão de chicken, tá ligado? Tá ligado? Você sabe que é itzão. Curso de inglês intensivo para ladrões, Zé Pequeno. Zé Pequeno, caralho. É Joseph Little, rapá. Desculpa. Palavra errada, rapá. Desculpa é sorry. E não pode furunfar com a guia. Cursos intensivos para ladrões, Joseph Liro. Adquira já o seu. De setembro de 1991, acho que é o dia mais importante para a história do grunge, que é o ano de lançamento do Nevermind do Nirvana, que talvez seja o disco que tenha alavancado o grunge e transformado o grunge em uma coisa bastante comercial, o disco que foi primeiro colocado nas paradas de sucesso, curiosamente desbancando o Michael Jackson, e acaba sendo quase que uma metáfora para a própria situação do grunge, né, cara? O grunge desbancando o pop dos anos 80, etc, então é até bastante interessante você pensar por aí. Mas antes da gente falar do disco em si, um pouco da história dele, da história do Nirvana, acho que vale a pena pensar um pouco naquela capa lá. Aquela capa tem alguma coisa a ver com uma mensagem que a banda quisesse passar? Tem alguma coisa a ver na capa, na relação da capa com as letras da música, etc? Se tem, eu acho que foi sem querer. Porque, assim, tem uma história que diz que aquela capa, assim, foi baseado nos daqueles documentários sobre... Como é que é a capa? Como é que é a capa que eu nunca vi, mano? É, a capa de um bebezinho na piscina, né? Nadando ali e uma nota de $1 enroscado no anzol, né? Como isca, né? Você é usado como isca. Ah, tá. Obrigado. Obrigado, professor Perna. Mas assim, diz que o pessoal não sabia o que pôr na capa e eles estavam pirados nesses documentários de nascimento de bebês, assim, esses partos que acontecem em piscinas e tudo mais. E aí, na época, seria muito trash colocar uma capa de um parto desse mesmo. Porque já tinha o inútil, né? Esse caso é vice-versa. É, vice-versa, isso aí. Porque o inútil tava influenciando, né, velho, irmão? Whatever, agora é vice-versa, né? Não, whatever não, pelo amor de Deus. Não, falar em inglês não. Vice-versa é novo ou não. Né? Mas enfim, diz que os caras estavam pirados nisso aí, só que não tinha como colocar uma capa de uma mulher parindo, né? Então eles arrumaram uma criança lá, se eu não me engano, o nome do menino acho que é Spencer... Tem foto dele aí? Tem foto dele hoje aí? Tem, é Spencer Elden, o nome do garoto, ele tinha 4 meses na época. Ele era filho, não, ele é filho de um dos amigos lá do fotógrafo que tirou a foto lá. Não, é verdade. Vice-versa. Não, é sério. Ele era filho. E assim, colocaram o menininho lá e tal, e detalhe, a família não ganhou um centavo por isso. Olha, nem aquele dólar lá? Não, nem aquele dólar. Eu não consegui pegar aquele moleque. Aquele dólar foi colocado depois que o Kurt teve um insight, e ele falou assim, vou colocar uma nota de dólar, assim, tal. Então, aí que... Então, assim, por isso então, que... Então, a nota é uma montagem. O insight significa fumou crack. Fumou droga e... Tava nas prendas lá e pensou... Sabe, foi um lance, assim, meio que surgiu o insight e acredito que acabou dando certo. Não sei se tem a ver com as letras das músicas. E porque também, se vocês notarem, a nota tá seca dentro da água, porra. Eu ia falar isso, mano. Que vergonha. A nota tá seca dentro da água, cara. Isso não existe. Mas como que você sabe? Ah, mas tá seca, a nota tá. Você entendeu, mano. Vice-versa, ela tá seca dentro da água, velho. Mas eu acho que talvez o toque. A capa. As letras do Nevermind mostram uma juventude meio perdida. Bem perdida, né? Inclusive, Smells Like Teen Spirit é totalmente sobre... Olha como nós, jovens, adultos americanos, somos ignorantes e somos tontos. E acho que mostra também o lado revoltado, do alternativo do rock, que não tá lá pela grana, que tá pela música e não sei o quê. E vê toda uma geração correndo atrás de grana desde quando nasce, então... A capa não terás muito mais informações a respeito dessa crítica que você tá comentando do que as próprias letras. As letras, elas são um pouco mais jocosas e todas menos críticas em sentido literal. O que é jocosa? Primeiro fala que é jocosa, né? Mano, que parte mais pro lado da brincadeira, assim, não? Então não fala que elas são mais zoadas, porra. Jocosa é nome de mulher feia. É, jocosa. Jocosa é nome de doença na bunda, lá. Jocosa. Você tá com jocosa? Jocosa. Tipo uma crista de gato. Jocosa. Jocosa retal, né, cara? Olha que nome da hora de doença. Caralho, o cara tem que falar difícil. É pus no cu, meu. Nevermind não foi lançado pra vender tudo aquilo? Não tudo mesmo, mas eu acho que o pessoal tinha noção que ia ser um sucesso, cara. Ah, eu acho que todo produtor, todo distribuidor quer vender. E aí eles vão investir só naquela banda que eles acham que vão dar grana. Isso é normal. Inclusive, o Kurt parece que ele achava que o hit do Nevermind seria o In Bloom. Ou o Lithium, né? É, ou o Lithium. Não o Smell Like Teen Spirit. E diz que o nome Smell Like Teen Spirit, na verdade, também assim tem a ver com... Molecada fedorenta, né? Não, um desodorante da época que chamava Teen Spirit. Ah, hoje seria o... Smell Like Texona. Smell Like Avanço. Smell Like Avanço. Seria algo desse tipo. Smells Like Old Spice. Power! Outra coisa, a gente tava falando da foto do menininho aí, mas a Rolling Stone, quando o Nevermind fez 10 anos, ela fez uma nova capa com o menino, e aí ele conseguiu ganhar alguma coisa, né? Na verdade, ele tinha 11 anos na época, ele acho que ganhou $140. Nossa, que perdedor, hein, velho? E aí, assim, ele pagou de Aquaman lá e... Pois é. Assim, ele já se afogava. E há uma terceira versão que foi feita depois, em 2008 também, né? Com o mesmo moleque. Mas uma coisa, assim, que eu não consigo entender, assim, né? É que a gente não tem tanta informação pra saber o que o cara tava pensando, mas dizem que o Kurt não curtia muito esse lance de... Kurt não curtia, olha aí. Olha, depois só eu faço jogadinhos infames, né, cara? É o Didi Mocó dos podcasts. É. Mas enfim, diz que ele não curtia muito o lance da fama. E vice-versa. A fama também não era muito fã do Kurt. Não curtia. Mas assim, imagina pra um cara então lançar um álbum que acho que em toda a venda aí até hoje vendeu mais de 26 milhões. Isso é que eu tava pensando, né? Uma banda que tinha um líder avesso, digamos assim, à fama. E uma capa que critica justamente o capitalismo. E em 6 meses já era o álbum mais vendido nos Estados Unidos, né? Superando Michael Jackson, como a gente havia dito, e já vendeu quase 30 milhões de cópias no mundo. Ou mas seja, qual o acaba... problema? Não, acho que não tem problema disso, porque o cara é avesso a ser um ídolo, mas ele pode se tornar acidentalmente. E vice-versa. Ele pode ter feito a coisa pra não vender tanto, mas vendeu, e aí? Vai culpar o cara? Não, assim... Dinheiro atrás dinheiro e vice-versa, gente. Opa, nossa, isso. Não, meu. Valeu, né? A gente não vai ter a resposta pra isso nunca, porque eu acho estranho um cara que não querer fama buscar uma gravadora grande. Epa, peraí, isso é confete, isso é confete, filha da puta. Eu acho muito diferente isso aí rola também até em cinema, não sei o que. O cara fala, não vou me vender a um grande estúdio porque eu quero fazer meus trabalhos autorais, não sei o que. Quer ser alternativo, né? Só que chega uma hora que você precisa pôr dinheiro na mesa, ô louco, dinheiro em casa, pra pôr comida na mesa, não é dinheiro na mesa, é comida. Você pode ir. É, comida no bolso, dinheiro na mesa. Né? E você, comida na mesa. É, comida, comida na mão é vendaval. E vice-versa. Comida atrai comida e vice-versa. Ah, meu, os caras não tinham dinheiro pra ir pra Los Angeles pra gravar o álbum, cara. Daí chega uma hora e precisa de dinheiro, cara. Não, e outra, tem mais um detalhe, que às vezes a questão é a seguinte. Tudo bem, eu sou a pessoa... A vez. É. É a nova palavra. É. E vice-versa. Pior que o avesso já é o vice-versa. Já tá vice-versa. O avesso. Não, vice-versa no avesso. Ele pode ser avesso... Não, mas a buscar uma grande gravadora talvez não esteja ligado a uma distribuição muito grande, ou seja, ligado à própria questão da fama. A grande gravadora talvez seja suficiente para dar a qualidade, qualidade que a banda quer imprimir nas suas músicas e que uma gravadora menor não conseguiria ter. Eu acho que se ele fosse avesso mesmo a tudo isso, ele teria se matado, velho. Ai, caralho. Mas eu acho que nesse sentido... Oh, isso aqui é o final do programa, né? Pois é. Queria saber que ele morreu, gente. Desculpa aí. Ah, isso vem aqui pra contar tudo no final. Porra, que merda, cara. Spoiler, fácil, né, cara? Sempre fácil. Mas eu acho que nisso o Nirvana, ele nunca mudou o estilo dele, nunca... Você pega o In Utero, é totalmente anticomercial, se for ver. Ele é, é bem mais... por isso que eles gravaram um acústico com a MTV, porque eles não gostavam da fama. Ah, eu, acho que não, eu acho que não tem isso não, cara. Eu acho que quem faz música e grava disso, quer que o povo ouça, cara. Então, mas será que, então, de repente, ele quis manter uma... Assim, vou manter um personagem... É, exatamente. Eu acho que faz mais sentido que não isso, cara. Que ele não conseguiu manter depois, será? Talvez. Eu acho que ele conseguiu o personagem dele. Ele matou, morrer, pô. Morreu no final, né? É, eu acho que não é o personagem que se matou, ele tinha problemas. Mas o lance do acústico, eu discordo do Zé, né? Zé seu nome. Porque quando ele fez o acústico, ele fez esse Zé no Zé de Ferreira. Com essas mãos aí de Ferreira. Mas, Ferreira. Chama o Zé de Ferreira e vice-versa. O acústico do Nirvana tem releitura de várias músicas, é um negócio mais trabalhado, não é simplesmente pegou e vão tocar com o violãozinho lá, bonitinho, do jeito que o MTV quer. Às vezes eles queriam fazer uma homenagem pros caras que eles curtiam. Não, cara, eu acho tudo isso válido, cara. Eu curto o disco, não tô falando isso. Tô falando, se realmente o cara fosse contrário a aparecer, a ficar famoso, por mais que ele pudesse homenagear os ídolos dele, não faria, cara. Ele não venderia, ele não lançaria o terceiro CD, né? Ou lançaria numa garagem, num estúdio. Mas uma coisa que vocês estão esquecendo é que o cara não saiu bonitão e rindo e pegando mulher na rua. O cara se acabava de droga, cara. Ele aparecia lá, mas ele tava depois se fudendo no crack. É o tóxico. Ah, mas sei lá, é, ou seja, depois ele ia lá, aparecia, né? Ficava famoso, depois dava um mimimi nele, né? Cara? Buscar Jesus, gente. Você já usou droga, seu Nuno? Não, só pomadas. Adoro pomadas. Pra tirar aquela jocosa do mundo. Olha, né? Crista de galo. Tem muita crista de galo, né? Jocosa. Deixa eu falar um pouco da crista de galo. Crista de galo é uma inflamação das glândulas mucosas do pênis. É só isso que deu tempo de eu ler. Eles podiam não estar procurando fama, cara, mas eles estavam com muita vontade de gravar o disco, porque eles precisaram pagar do próprio bolso a gasolina pra ir até Los Angeles pra fazer as gravações. E eles só conseguiram isso fazendo um show, né, que foi destinado justamente a arrecadar a grana pra ir até Los Angeles. E foi quando eles tocaram o Smell Like Teen Spirit pela primeira vez, né, até antes da gravação oficial já tinha sido tocada nesse show, que é o show que juntou a grana pra que eles pudessem ir até Los Angeles fazer a gravação. Não, e depois fala que os caras não gostam de grana, aí, ó, filha da puta. Fizeram o show só pra juntar grana, ó. Só pra juntar grana, cara. Se fosse pra juntar grana e chegar tudo, é uma coisa. Gravar um disco, fez vagabundo. Mas música é tudo vagabundo, cara. Música é desculpa pro cara ficar bebendo lá, se dogrando. E o lance da faixa oculta? Faixa oculta que tem no Nevermind. Ah, o Endless Love. Faixa oculta. Endless Love. Endless Love. Endless Love. Parece que é de música do Scorpion. Endless Love. White Snake. Não, tem uma música. Não, essa música é do... Não, Lionel Reed, cara. Entre os primeiros 25 mil álbuns lançados e os outros, há uma pequena diferença que é a inclusão daquela Endless Nameless no final de Something in the Way. Mas segundo informações do cara que fez a masterização do disco, a culpa é dele, na verdade, né? Essa faixa, Endless Nameless, ela era pra ser colocada desde o início. Ela não tem nas primeiras versões do disco, mas por um erro dele. A instrução era que ele colocasse no final de Something in the Way, Endless Nameless, e ele chegou a masterizar. Só que quando ele fez quando ele fechou o disco, ele simplesmente esqueceu de colocar essa faixa, entregou uma primeira cópia pros caras do Nirvana, já tinham produzido mais de 30 mil discos. Imagina se ele tivesse esquecido do Smell Like Teen Spirit, né? Porque o Kurt também não achava que era tal coisa, seria uma coisa. E o nome do cara, né, que é o Roy Weinberg, ele fala: se tem que culpar alguém, tem que culpar a mim, porque os caras instruíram que eu colocasse a música e não coloquei. Então, nos primeiros 30 mil discos, primeiras 30 mil prensados, não tem essa faixa que tem colocado depois. Eu só não sei se a ideia original era realmente colocar um espaço de 10 minutos de silêncio entre Something in the Way e a música, né, como aparece nas versões que tem depois, né, porque fica ali, fica mais de 10 minutos de silêncio entre uma e outra, apesar de ser na mesma faixa. Eu não sei se a ideia original era essa. Será que eles venderam esses 30 mil aí, esses primeiros 30 mil? Então, esses primeiros seriam uma raridade, gente. Porque assim, seria, acho que é a primeira vez que você compra algo faltando que vale mais do que um completo. É, ia valer uma grana. Ah, mas se tirassem o Something in the Way, eu acho que até pagava mais $2,50 lá também. Só pra não ter que ouvir aquela porra. Então, falando das músicas. Smell Like Teen Spirit é a música do álbum? Não sei. Pô, tem várias boas, cara. Não acho que no Brasil é Camisa no Ar, né? Mas tocou no mundo. Inclusive por Caetano Veloso. Pra história da coisa, é Smell Like Teen Spirit. É o mais importante. Mas eu acho que, sei lá, eu não acho que é a melhor do álbum. Pra segurança, né? Eu acho que, sei lá, eu não acho. Não, qual que você acha melhor do álbum? Fala aí agora. Melhor do álbum? Lithium. E você, Zé? Territorial Peace. E você, Bruno? Em Blue. E você, Pera? Eu já falei. Na verdade, eu quero trocar a opinião. Territorial Peace. Olha que paga lasca, velho. Verdade. Obrigado, Ferreira. De nada. Cara, eu não sei, mas eu gosto muito de Lithium, cara. E você, Alemão? Eu gosto da Breed. É, vou trocar minha opinião também, eu acho que eu gosto de Territorial Piscines. Você é um formador de opiniões, né? É, sim, claro. Eu gosto do Territorial Piscines, né? O cara falou Piscines. É, Territorial, eu gosto de Territorial Piscines. É? Não Territorial Piscines. É, ok. Agora Piscines, rapaz. Em francês fica como, Zé? Piscines. Territorial Piscines. Piercing. Como é que você fala? Não, Territorial Piscines. Territorial Piercing. Na terra, na piscina. Como você cantaria o início de Lithium? Caralho, je suis heureux que toujours j'ai rencontré mes amis. Canta no ritmo, pô. É, canta no ritmo. Não dá pra cantar, cara. Claro que dá, pô. Je suis heureux. Costo o biquinho, Vai sair. Je suis heureux. Parce que toujours je rencontre mes amis. Que viagem, cara! Graças a Deus que os caras nasceram nos Estados Unidos. Encontrei meus amigos. Tem embaixo da cama. Embaixo da cama. Meus amigos tinham sumido. Eu encontrei meus amigos. Missão do inferno, mano. Boa audição. Francês é muito viado. Não, em português vai ficar uma bosta também. Rádio do interior de São Paulo não costuma tocar essas músicas. Talvez lá na capital rolou muito Lithium, em Bloom e tal, mas aqui era o contrário. Mas nem tem rádio rock pra cá, né, cara? Então só o que for mainstream mesmo que vai tocar, né, cara? Mas na opinião de vocês, o Nevermind, ele é o maior disco do grunge? Não. Eu acho que ele não é o tamanho dos outros, cara. Geometricamente falando. Ou vice-versa. Dá pra se arriscar a dizer que é o melhor disco dos anos 90? Não. Não. Não. Não. Não. Vem de longe, né? Não, o melhor disco dos anos 90 chama isso aqui Computer do Radiohead. Ah, tomando seu cu, cara. Ok, Computer foi o começo da decadência do Radiohead. Não fala isso, cara. Não fala isso, cara. Ah, cara, é uma merda, cara. É uma merda. Qual que é melhor pra você? Vamos parar de tocar e vamos fazer barulhinho eletrônico. Vai tomar no cu, cara. Qual é o melhor disco dos anos 90 pra você, então, porra? Em vez de criticar a opinião do seu coleguinha, fala assim. Seu amiguinho. Aí, não tem opinião ainda. Não, pegou. É, pesado, o cara tem opinião. A opinião do coleguinha dele. Que pelo menos é uma opinião de merda, mas é uma opinião. Eu prefiro o Bleach. Eu não respeito nem a opinião dele, mas é uma opinião, né, cara? Mas pra todos, eu não é difícil falar. Qual o álbum que bate fácil, Nevermind, então, pra você? O Bleach. Mas o Bleach é antes, né? O Bleach é. Então, mas. Né? Ah, mas eu. Tudo bem, vem depois. Contar como gosto, então cada um tem. Dirt, Dirt St. James. Dirt Dance. E você, Bruno, qual que é o seu preferido dos anos 90? O Vulgar's Player Power. E o seu, alemão? Pra mim, Rosas Vermelhas do Roupa Nova. Cara, o alemão tá com a de pé na aberta. Isso, né? Só isso com roupa nova nos anos 90. Eu boto no Raimundos, cara. Simples assim, velho. Acho que o Raimundos é muito melhor que o Nevermind, cara. Olha aí, cara. Verdade mesmo. Mas o Nevermind. Em português também, né? Claro, eu entendo todas as letras. Algumas, né? Algumas não consigo acompanhar. Isso é importante. Mas assim, pra quem curte rock and roll e tal, falando de discografia básica do rock and roll, o Nevermind tem que estar lá. Tem que estar lá. Tem que estar lá, com certeza, cara. É um marco, é um marco. Junto com o Black Rock. Não, ninguém pode falar que ouviu rock and roll sem ter ouvido Nevermind, sem ter ouvido Sgt. Pepper's dos Beatles. Parou. E aí já pôs Beatles no Pô, eu nunca ouvi o Joshua, apesar de eu não gostar, apesar de eu não gostar, achar uma banda de merda. O Joshua Tree também do YouTube é um disco importante. É, YouTube é uma merda, cara. Né? Achei uma banda de bosta. O primeiro disco do Ramones. O Nevermind. O Nevermind Bollocks do Vocalista é um passamento, cara. Vocalista. Nevermind the Bollocks do Sex Pistols também é um disco importante. Pra você, né? Tem uma discografia básica ali pra quem quer conhecer rock and roll. É, tem coisa que é importante você ouvir pra você não fazer igual, não fazer a mesma cagada. Cara, ficar falando merda. Igual veio falar merda aqui, ó. Falar que o Inútero veio antes do. E vice-versa. Unplugged veio antes do. Pra mim, o melhor álbum é o Unplugged do Titãs. Primeiro ou segundo? O primeiro, ó. É o Luau. Luau é MTV Titãs, né? Meu Deus, cara. Qual é uma música que faz sentido? Pra quem sabe inglês, né, cara? Esse papo, que eu. Pra quem é pirata, né? Que tinha um papagaio. Nossa, velho. Os papagaios. Não, você sempre tira assim a licença poética, mas assim, é uma música que tem alguma coisa assim de bacana, Bart, pra você, assim. Ah, eu gosto, sempre que eu ouvi e traduz pensava aí, na letra, assim, eu pensava na letra. É, me faz pensar mais num cara que sequestrou uma garota. Papagaio. Ele era apaixonadinho, ela não dava atenção. Que é um lance bem grande de ser deslocado. Que nem teve o clipe depois do Radiohead, que o carinha que tá apaixonado pelo menino, ele é. Só que ele é um bosta, ele é um white trash, não chega nela. E o. Repusco. O Poli lembra isso, cara. Parece que o cara era apaixonado por, sei lá, líder de torcida lá e sequestrou ela. E o cara é pirado. A letra lembra isso, pra mim, pelo menos. Eu acho legal. O Vinícius já falou aqui que não gosta de Something in the Way. Pra vocês também tem alguma música ali que não desce, cara? Ah, eu gosto de Something in the Way, só que eu acho que não dá vontade de morrer pra isso. É, representa o grunge, né? Por ver, assim, um pouco também da tristeza, da parte triste, né? Aí, a gente tá toda hora falando que é o grunge, né? Não, porque, assim, tem a parte de revolta adolescente. O a gente pega isso. Meu Like Teen Spirit, revolta adolescente ali, né? Ignorante, sem sentido. Aí o álbum vai te levando a uma outra faceta do adolescente dos anos 90, que é essa depressão na foda aí. E, assim, acho que é principal do pessoal que, da região do Seattle, porque lá, quando não chove, faz frio, então... Pô, você, o cara clima, é, né? O clima, né? Profecia, clima. É, quando eu tava na Nova Cafelândia, o frio se, ia. Se pinguim soubesse cantar, ia fazer um sucesso do caralho. Cara, tudo meu, o frio ia de maio a setembro. Nossa. E você pode dizer que não te afeta, mas afeta, cara. Nossa, você não tem menos. Você não comeu ninguém lá. Qualquer um fica diferente. Não, o Paulo não subiu. É, meu. Você tava afetado pela falta de certo, não pelo clima, pô. Mas quando fazia um frio, ficava batendo bolacha. Eu queria que tinha subido. Bolof. Você não não, qual é a música preferida? O que, que o senhor acha de Bloom? Não, eu não gosto dessa banda, não. Prefiro músicas de Jesus, né? Porque agora estou numa fase meio espiritual, estou indo na macumba, no saravá, né? Porque eu gosto de Deus. Tudo que ele recebe é Deus, saravá, essas coisas, é muito minha cara, viu? Então... Você tem a cara de Deus, me então. Me deixa. Senhor, não, o senhor gosta do Exu Caveira? Amo. Ultimamente estou... E o Pachana, você conhece o Exu Pachana? O Exu Pachana é outro bom também. E o Petinha? O Exu Petinha, senhor. Não, esse aí senhor, nunca tive a presença dele. Eu Exu Toquinha. Tem o Passaco também. Exu Passaco. Tem o Exu Pacu também. Né? É um peixe, Exu. É um peixe. Exu Pacu. A canção que eu mais adoro no Never Blind é aquela do Dança da Manivela. Pô, a música sabe bem. É do bem, gente. Tem que ser do bem as coisas. É Deus falando. Uma fase Deus agora. Né? Depois que comecei a frequentar o Saravá, mudou minha vida. E a morte dele? E a morte do Kurt? Qual foi o esquema? A minha pergunta é, você acha que se ele tivesse vivo, o Nirvana teria feito mais alguma coisa de inovador ou com a representação que teve o Nevermind? Eu acho que ou ele estaria hoje vivendo o sucesso do primeiro disco, do segundo disco, na verdade? Eu acho que inovação poderia até não ser a palavra. Mas eu acho que eles continuariam lançando bons discos, cara. E na mesma pegada, assim, eu não vejo os caras mudando muito disso aí, cara. Não consigo imaginar. Sinceramente, eu acho que o Nirvana tinha que acabar mesmo em algum momento e acabou no momento certo. Acho que o Nirvana acabou pra aparecer o Foo Fighters. E que foi ótimo, né? Eu acho que foi o David Grohl que matou o Kurt, cara. Com o tiro dentro da porque, boca. Não, porque tá ligado que era um triângulo amoroso ali, né, velho? Eu ouvi falar isso. O Vozelito era o que dava, porque ele é mongol. Né? Não, o Vozelito... O Kurt Neylan ficava de fora. Claro, o triângulo entre os três lá. É. E eu sei que o David Grohl tinha ciúme lá, um negócio assim, meu, e deu fim. Deu cabo do Axel. Depois da cabo. Do Axel que ele tá falando. Do Hitfield. Não, aquele baixista do Metallica foi o David Grohl que matou também, cara. Foi, sabe? Ele tava no Clint. É, meu, velho. Ele tava no busão lá, o busão bateu, o cara tava bom ainda. Mas a Curtiu Elhove era tão cuzona mesmo assim, ou usaram ela, tipo assim, ó, a gente precisa arrumar um culpado pra deprê do Kurt. Ela era culpada da deprê? Na carta. Acho que não. Na carta que ele deixou lá, ele falou que amava ela e tudo lá, e ela falou que ele era o amor da vida dela, e era feliz pra sempre, até o Kurt se matar. Ah, ela tem uns peixinhos da hora que eu vi lá no Larry Flint, cara. Agora ele colocou o nome da filha dele de Francis Feijão, cara. Tá chamando Francis Bean. E ela é gostosa, maravilha. A Francis ou a Kurt? A Francis. A Kurt é bonita também. Mas fala que os peixinhos dela parecem dois feijão. Tá aí, tá explicado. Eu acho que o Nirvana nunca ia virar o que o Foo Fighters virou. O Foo Fighters é foda. Não, porque o cara já tava mal, né, cara? O cara tava na bosta, assim, tava depressivo. Então acho que o fim mesmo era ou acabar a banda ou depois. Tá, mas depois de um tempo, acabar a banda e se matar mesmo. Não, mas o Foo Fighters já teve a premissa de ser popularzão, né? Eu não acho que foi, cara. Eu acho que ele sempre foi rock and roll desde o começo. É popularzão. Ué, se tornar popular ou ser voltado a ser popular são coisas diferentes. Eu acho que o cara não precisa não ter qualidade pra ser popular. Geralmente é isso. Uhum. Geralmente é isso. Brasil, mas ele fala que não, que é porque ele quer ser alternativo e diferente, né? Mas na verdade é porque ele é ruim mesmo. Mas eu acho que não, acho que é outro pegado, diferente. Depois desse episódio totalmente, assim, informativo e tal, você continua odiando o grunge? Eu só gosto de Nirvana, cara. Eu acho o grunge um saco do caralho, cara. Eu não gosto nada dessas coisas. Mas o que eu gosto é... Do Zé, que ele acha que é um saco, mas ele ouve Belo e Sebastião. É, não, eu gosto de música de viado, prefiro essas coisas aí do que cruz, cara. Para. Restart. Ah, não, vamos todo mundo ouvir música de bicha mesmo, tô nem aí, eu quero ser. Todo mundo deve ser. Você quer que eu não, música de Deus. Música de Deus, negócio é Deus. Será lá? Ô, seu Nuno, você não acha que Belo e Sebastião é melhor do que Nirvana, seu Nuno? O quê? Que o meu? Bastião! Qual foi a diferença entre o rock e o blues?